pista. Obrigado, hein? Disponha. Solo 3567, já dispõe da nossa autorização? 3567, agora já temos o seu plano pronto para a cópia? Afirma. Autorizado Aracaju no nível 190 via Golf 677. Sai da PUCA, transição Caju. Decola da 10, curva esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5452, coteja. Apagado. Gente, o Chané 6314, continue a aproximação, aguarde a pista livre. Tá, aguardando. 1208, controle, 5452, o transponder é o 5627. Cotejamento correto, chama para pushback sonamento. Ciente, grato. 4462, confirmando, táxi via Juliette, portão número 3. Juliette, portão número 3, 4462. Solo 34, direita, mantenha da Alfa e chama o solo em 1219. 1219, vai chamar o gol 1807. Fala, boa tarde, gol 1807, entrou a principal. 07, táxi via Alfa, repartindo da Juliette. Alfa antes da Juliette, gol 1807. O Chané 6314, livre pouso 10, vento no 20 graus, 069. Livre pouso, Chané 2230, chame Recife em 1288, alterno 260. Confirme para 2230. Centro Recife em 128, decimal 8, alternativa 126, decimal 0. Chamará 1288, alternando 1260, passaria 2230. 3217, desça para 2015, livre LS X-ray, forma nacional, baixado trabalho. 2015, livre LS, baixado trabalho, 3217. Salvador 1649 da Gol, está no portão 4 para pushback acionamento. Estou pushback no 649. Boa. Solo 37, direito no 219. 219, orientado. Salo, boa tarde, acionar 63, vamos ao... 9, livrou na sexta-feira. 6304. Confirme. É, o CDM 6304, livrou na sexta-feira. Táxi via Alfa, repartente da Juliette. Alfa, repartente da Juliette. 1807, táxi via Juliette, 1-2 da remota. Via Juliette, 1-2 remota, 1807. tarde, OTAN 3155, Six X-Ray, tá no 8, pronto para Copper Perto, Guarulhos. 3155, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pezulu 44. Saída da EL, Leda Iltis. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5447, coteja. Autorizado Guarulhos 340, da EL, Leda, Pezulu 44, 1208, transponder 5447. Faz Leda Eudes, chama para pushback acionamento. Dael Leda Eudes vai chamar para pushback acionamento 3155. Chama 3-1-4, táxi via Juliette, portão número 5. Pela Juliette, desde que eu tenho o chama 3-1-4. Chegada é a AMAN, vai descer ao 050. Ok, chegada a AMAN, iniciando a descida no momento para o 50. Informo que perdi o contato com o centro, ok? Parei com o controle direto. Ok. Solo 35627, tem 28 a bordo, autonomia de 3:30, alternando Salvador da Fran France Taxi. 18 a bordo, altímetro 1015, táxi em frente, chama para ingresso, parte principal. 1015 vai chamar ingresso, parte principal. Táxi Gol 649, TOB 105, autonomia de 12:20, Aracaju é alternado. 3217, Torre do Noite, décimo ao meio. 1863217. 1865, bom voo. E aí, Índio, não pode esperar 2614, 649, obrigado, boa tarde. Então, 5627, autorizado, seguir o Boeing da Gol, ponto espera, torno no 86, ajustando 015, bom voo. Seguindo o Gol, o 35627 com 1016, com 1015, ou no 86, grato. A nave chamou o solo anteriormente. 3155 no 8, ponto para puxa acionamento. 3155, livre acionamento no portão 08, chame para o táxi. 3155, pronto para acionamento, vai informar para o nosso táxi. É 3217. Seu Salvador, é 3217, sem contato com a torre, 1086. 649, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 649. 3217. 3217, cheque o trem, livre pouso na 1-0, vento 1-2-0 graus com 5 nós, altímetro 1-0 no 5. Frente, livre pouso, sensor de suécia, tentativa de comunicação sem estabelecer contato. Baixa travado, frente, livre pouso. Salvador, boa tarde, Oxanero 6327, centro de informação X-Ray, autorização para Enel 240, negativo, é a nave. Gente, um minuto, cópia. A sua escuta. Boa tarde, é o Oxanero 6321, busca estacionamento, gate 9. Oxanero 6321, boa tarde, número 2 no setor, aguarde. Aguardando, 6321. 649, após a base da TAM, na curta final, ali mantenha no zero. Olha o tráfego em curta, ali mantenha no zero, 649. Cinco, quatro, nove, ano, dois, mil pés, 1015, livre LS, X-Way, faz pra final. Ok, 2000, formarei na final, 354 no avião. 5627, na forma posso parar no zero. 5627, após o início da corrida do banho da Gol, frente ali, mantenho no zero. Após o gol, ali, mantenho no zero. 3217, solo 44, livre à direita, solo 121, decimal 9. 219, 3217. Assumi a autonomia. Tente, TAM 3155, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto 0, chame a torre no 186, ajuste no 0 no 5, bom voo. Pátio Índia, vai chamar na ponto 0, a torre 186, TAM 3155. Channel 6321, coordene com a equipe de solo para iniciar após o Airbus da TAM, livrar totalmente o setor. Livre acionamento, chame para o táxi. Após o Airbus da TAM, livre o track acionamento, coordene com a equipe de solo, o 6321. Solo Salvador, boa tarde, TAM 3217. Livrou na sua estrutura do canal. Boa tarde, TAM 3217. Táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, TAM 3217. Channel 6327, copia. Tendência 050. Ok, identificado na chegada Mate, sinal 050, gol 1012. Missão 10, perfil de saída da Euleda, pós-direto Ilhéus, transponder 5437, controle 120, decimal 80. Channel 6327, informo que eu só recebi a portadora. Vai ser da Eltra, Leda, depois voa DCT. Transponder 5437, controle 120 decimal 8. O Channel 6327. O Channel 6327, informo que eu recebi a saída, transponder e controle, porém o restante da autorização negativo. 627, a linha decola da 1-0, vento 1-3-0 graus com meia dúzia de nós. Iniciando da 1-0, 35-627. 1-649, decolado aos 4-6, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 2-0, decimal 8, obrigado, bom trabalho, 6-4-1. 5-4-3-7, controle 120, decimal 8, Oxanel 6-3-2-7. Oxanel 6-3-2-7, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar, obrigado. TAM 3217, está na alfa, está ingressando a Juliette. Mantenha a posição antes da Juliette, TAM 3217, previsto portão no zero. Tudo aqui, está mantendo a alfa, aguardando para ingressar a Juliette, está aguardando o zero, TAM 3217. Em 491, livre pouso não no zero, vento 130 graus com meia dúzia de nós, altímetro no zero no 5. Ciente, trip 5491, trem baixar travado. Trip 5627, decolado 247, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, ciente, obrigado. Posição, TAM 3217. Afirmativo. Solo Salvador, o Channel 6321 para o táxi com 77 a bordo, 4:40 de autonomia, alterna Goiânia. Tente o Channel 6321, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto espera chame a torre no 86, ajuste no 0 no 5, bom voo. E 15, Pátio 1 Índia, ponto espera 86, o Channel 6321, obrigado, bom serviço. TAM 3217, observe o táxi do Airbus da Avianca, após Juliette, portão 10. Gente, TAM 3217. Mike Bravo e Uniforme, chegada é a mãe, identifica e reporte para descida. Chegada a mãe, e identifica. Já descendo para 110, 1-1-0, Mike Bravo de fato. Ok, prossiga na descida, então até o 50. Até o 50, e Uniforme. Vitor Charlie, visual como 7. Não, planta média. Torre no 9, decimal 6. Torre 18, 6. Até daqui a pouquinho, muito obrigado, tá? Olha. Oi, boa tarde, papai, meu direto, tchau. Charlie, chamou a torre? Afirmativo, pode ir para a final do ano 7? Reporte na final, Juliette, Vitor, Charlie. Repórtera na final, ano 7, Juliette, Vitor, tchau. Cinco, pronto. 3155, tá pronto, ponto espera 1-0. Alinha mantendo 03155. Alinha mantendo 3155. 5491 no solo 50, livre à direita, solo 121, decimal 9. Ok, direita 219, obrigado. Para 5, persiga. Pátio 4 para pátio 5. 109 seguindo para pouso, aguarde para o táxi, guardião 05. 5491 no táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 03 do pátio 3. Ok, Alfa, Kilo, posição 03 no pátio 3, o trip. Salvador, boa tarde, 63, da Uxa, né? Pronto, no ponto espera da 10. Boa tarde, 6321, mantenha o ponto de espera. Mantém ponto de espera 1-0, 6321. 43155, linha decola da 1-0, vento 1-50 graus, com meia dúzia de nós. 3155, operador de ligada 1-0, 3155. 6321, após o início da corrida do Airbus à frente, a linha mantém 1-0. Após o início da corrida do Airbus à nossa frente, livre alinhamento, mantém 1-0, 6321. Charlie, solo 5-1, informa o pátio destino. Pátio 5 aqui à direita, tá? Gente, livre táxi, pátio 5. Ah, ok, até daqui a pouco. Pode 1-0-5, livre o táxi, champanhe ingresso na 1-7. Solo Salvador, Oceania 6327, para pushback de acionamento, no gate 1. Oceania 6327, livre acionamento, chame para o táxi, portão 01. Vai chamar, obrigado. Decolador 52, controle 120, decimal 8, bom voo. 3155, vai chamar 108, obrigado, mulher. Decolador guardião 05, vai entrar na nossa. Autorizado, reparte livrando para o pátio 5. Está considerado livrando, pela papá, guardião 05. 15 livre LS, gol 0012. Controle Salvador, boa tarde, 3155, decolado, nas suas escutas. 255, suba 340, vigilância. 340, vigilância radar, altão 3155. 355, pode valer, Dan. 3155, está autorizado, vai direto, Leda? Direto, Leda. 3155. Livre decolar da 1-0, vento 1-4-0 graus, com meia dúzia de nós. Livre a decolagem da 1-0, Xanera Meia 3. Olá, boa tarde, Avijet 5729, qual que é o Chuei? 5729, identifique, chegada bom, se desça para 4.000 pés, reduz para 259. 150 para 4.000 pés, identificou 1.015. 1, decolado 54, controle 120, decimal 8, bom voo. 120.86321, obrigado, bom serviço. Controle Salvador. Boa tarde, o Chanel 6321 passando 1300 na saída Arbor. 6321, contrato radar, ficou 320 na Arbor. Contrato radar 320 na Arbor 6321. Salvador Departure Tip 5627. Go ahead. Maintain ready to jump position and request, if possible, direct Caju. Wait a minute. I wait, thank you. Salvador, haveria alguma chance do Oceaner 6321 já completar a curva para o Adielefa? 6321, tem uns aeronaves aí cumprindo a Star Mari. Se eu sair do seu perfil vai ficar meio difícil aí. Vamos manter a saída prevista, por favor. Sem problema, mantenha a saída 6321. A Índia no ponto de espera, chamei a torre no 186, ajuste no 015, bom voo. Ok, táxi Índia, no ponto de espera, chama a torre em 1186, 1016, Oceané 6327, bom serviço, 1015. Five, six, two, seven, fly direct, Caju. Thank you, sir. Turn left to direct Caju, trip 5627. Alô, Salvador, boa tarde, 141-144 com a Yankee, cópia com FIS 320. Chegou de cópia, 141-144. Qual seria a saída prevista? Saída da Ela e da Bridge. Da Ela e da Bridge, obrigado. O Gol no 396, voadona, desce para 2000, 1015, livre LS. Desce para 2000, voadona, está autorizado LS, 1015 no ajuste. Gol no 396. Webjet 5729, reduz para 229. 220, 57. 1012, torre no 2, decimal 6. 0. Torre Salvador, muito boa tarde, Oceaner 6327, ponto de espera, pronto. Boa tarde, 6327, mantenha o ponto de espera. Tá, mantendo, 6327. Salvador, muito boa tarde, o Gol no 012 está na final da 10. Boa tarde, Gol no 012, cheque o trem, livre pouso na 10, vento no 40 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 5. Ok, está com o trem baixado e travado, já está autorizado o pouso para o Gol 10012. Voa direto bridge com a curva direita, transponder 5474, controle 120.80. Autorizado 360 com FISA, fez o Lu 16 até Bética, depois vou direto. Saída vai ser da pista 10 até El, com curva direita, Leda, depois vou direto bridge. 5474, transponder 1208 ao controle, azul 4144. Azul 4144, cotejamento correto, chame pronto. Valeu, obrigado. Confirme quem chamou o solo. 7 Vitor Charlie, confirme o estacionamento que se encontra. P5 is 627, call receive center, frequency 12685. Direita restrito, 1000 pés no corredor axé até o farol da barra. Transponder 0264, controle 120.8. 2109, Mike Brown é fácil. Gente, Mike Brown é fácil, reduz para 1909. 790, reduzindo, Mike Brown é fácil. 5729, fala que vai passar acima de uma centena no Rio Bosch. 5729, sem problema. Faz o gol na curtíssima linha, mantém no zero. E após a passagem do gol ali, mantém o 6327. 3155, chame Recife, 125, Uno, Alterno, 3325. 125, Uno, 3325, Alterno, 3155. Solo 01, livre direita, solo 121, decimal 9. Tá livrando, solo 209, gol 0012. 0012, livrou. Gol no 012, táxi via Alfa Juliette, portão 08. Alfa Juliette, portão 08, gol 1012. 270 Salvador, Mike Bravo em fato. Objeto 5729, torre dá para sequenciamento. Direita para 230, limita pelo localizador. Direita 230, limite o lock 5729. Oi, Xanerme 321, chame Recife 1288, alterno 260. 288, 1260, 6321, obrigado até. Até. Livre decolagem da 1-0, vento 1-4-0 graus com 5 nós. Livre decolagem da 1-0 para o 6-3-2-7. Uniforme desça para 2.000 pés, 1.015. Para 2.015, mais que breve, Fábio.